Sejam bem-vindos a mais uma viagem pela pop rock dos anos 80, com o comboio preferido de todos, o Expresso 80. Iniciamos o programa de hoje com os Depeche Mode, com People Are People, e agora os Frankie Goes to Hollywood, Relax. Relax, don't you ask me. estivemos com os Orchestral Maneuvers in the Dark, Forever Live and Die. Agora, Michael Jackson, Beat It. ouvimos o italiano David Lyme, Bye Bye Mi Amor. Agora Jason Donovan, Too Many Broken Hearts. I'm not afraid to die. the kind of man that gives me more of all the better things in life that aren't free. Such things as summer by the sea, the Hamptons, Malibu, Capri, Capri, Capri. I don't wanna be alone, where is my baby? escutámos Arta Kitt, Where Is My Man, agora Black Box, Ride On Time. Estivemos com os Broski Beat, o tema Why, e agora os norte-americanos BVMSP, I Need You. Yo, hey, check this out. Do my best if I can get my chance.

Acabamos de ouvir Dal Belo com o tema Tango. Agora os Double Trouble, Just Keep Rocking. No matter what the people say, these sounds lead the way. Just listen, don't stop the rock till the house hit hop. Work that. Ouvimos o tema instrumental Racial F de Harold Faltermeyer. Agora os Berlim, o tema de Metro. Touchdown. Foram os Blue Oyster Cult, Don't Fear the Reaper, agora os Concrete Blood, Joey. Música.

estivemos com os Graffiti, Mamma Maria, e agora os Ultraje Rigor, Pelado, tema que serviu de banda sonora para a telenovela da Globo, Guerra dos Sexos. Este foi o tema Carta aos Missionários, a banda Uns e Outros. Agora os portugueses Iodo e o tema Canção. Soldados roda que a me ensina. Se eu tenho um carro, faço moldes com barro e bombas com gasolina. Quando o curso de acabar, serei bom em tudo isto. Levo a vida a gamar. E se um dia me cansar, tiro o curso de direito e ainda chego a ministro. Acabamos de ouvir os Meninos do Coro com o tema Cursinho. Agora, o Salada de Frutas se canvasse. Se a moleza se cansa. e chega assim ao fim mais uma viagem com o nosso Expresso 80. Não se esqueçam, para a semana, no mesmo local, à mesma hora. Acabamos o programa de hoje com os portugueses Street Kids no seu primeiro single, ainda cantado em inglês, Let Me Do It.